Mike Echo India, Libre Decolagem, pista no 7, vento no 1, no 0 grau, 09 nós. 3897, chame Recife, 13325, alternando 1251. 13325, alterna Recife, 1251, tá 3897, boa tarde. Boa. Só 9355, Solos 34, livre à direita, 1219, boa tarde. Entrando à direita, 1219, tá? 9355, boa tarde. Solo Salvador, tá? 39355, livrou a pista. 1219, boa tarde. Sonami 355, boa tarde, táxi Alfa Kilo, chame para a entrada no pátio principal. Alfa Kilo vai reportar para a entrada no pátio principal, tá? 9355. A vertical da cabeceira 28. O lado 35 reportará no cruzamento da cabeceira, o Mike Aquino. Paulo, o T9355 naquilo, ingressando para ingresso no pátio. Sorriu, o Mike Echo India está pronto para o cruzamento. 09, ok? Pátio 3 até a posição 0, até o gate 09, tá? 9355. Afirmativo, posição 09 no pátio 1. Gente, no pátio 1, tá? 9355. Salvador, gol 1273 para o táxi, 143 a bordo, autonomia de 3 horas e 25, alterna Campina. Táxi autorizado, Índia e Alfa no ponto de espera, torre no 86, no 273. Gente, no ponto de espera, 286, gol 12373. Solo Salvador, gol 1940, boa tarde. 940, boa tarde, Guarulhos 360, copia? Copia. Guarulhos autorizado 360, via Perusk 50, decola 1-0, curva à direita, da Euleda Bidev, é a saída. Controle 1-98, transporte 5520, cotejo. 10, curva direita, saída da Euleda Bidev, controle 19-8, aciona 5520, 940. Correto, condução de chame posicionamento, informa o gate. Gate 612. 06, sim. 273, sim, te mantém o ponto de espera. Mantendo na 273. Solo 9355, a gente está sem balizador na, no gate 09. Sim, tirei, estou em contato com a infraia. Obrigado. Recife no 3325, alternando 1251. 3325, 251, obrigado, boa tarde. 273, alinha e decola pista 1-0, vento no 1, 0 grau, 09 nós. Alinha e decola no 0, bom, no 273. Eco Índia tem livre pouso, pista 1-7, vento 1-1, 0 grau, 09 nós. Muito obrigado pela colaboração. Decolada 242, controle 1998, bom voo. 098, grato. Mike Aquino ciente, seu solo 42, frequência livre, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Comandador, gol 1273, passando 1710 na Adael. Gol 1273. Gol 1273, Salvador opera na 119.8. 119.8. Controle Salvador, gol 1273, passando 3.000 pés. Gol 1273, contato radar na decolagem, suba ao 360. O presente voo para Adileda, após Leda Bridge. Eu com a direita, Leda após Bridge, bom, 1273. Salvador, o T9356, apenas para confirmar a provável saída para a ilha de comando da Suba. Para Comandatuba seria da Euleda e Ilhéus nos 220, não é isso? Afirmo, da Euleda, 220, da 9356. Já temos o plano, quando pronto, só questionar. Pode ir, a gente está aqui, pronto para cópia, pode confirmar. 9356 autorizado, Salvador Comandatuba, nível 220, via Golf 677, decola 10, curva direita, saída da Euleda, pós-Leda e Ilhéus. Controle opera 198, transponder 5530, cotejo. Autorizado, Comandatuba 220, via Golf 677, decola da pista 10, com curva direita, saída da Euleda, após Ilhéus. 198 é o controle, 5530 é o transponder, 19356. Correto, quando pronto, seu posicionamento no 09. Vai chamar quando pronto, né? 9356. Uno 273, chama Recife no 3325, alternando 1251. 3325, 1251, no 1273. Solo 1940, gate meia dúzia, puxa acionamento. Autorizado, Samitax. Autorizado, chamada táxi, 1940. Solo Salvador, boa noite, TAM 317 com a informação Tango. 3197, boa noite, Galeão 360, copia? Copia. 309730, Galeão 360, vou prosseguir via Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, Posto Seguro, Zulu 16, Gruf, Zulu 4, Toquim, decola 10, curva à direita, saída da El Leda e após Leda Bidev. O controle opera em 1998 e o transponder é o 5526, cotejo. 360, autorizado Galeão, 350 Videva, até novembro 857, Porto Seguro, Pesulu 16 Group, Pesulu 14 Tolkien, a saída da El, transição Leda, decolada 10, aciona 5526 e o controle 198, tá 3197. Correto, quando pronto, o impulsionamento no 083197. Controle Salvador, boa tarde, a 35 de noite com a Tango. Controle Salvador, boa noite, Papa Papa, Vitor Vitor Vitor, descida passo 305, parando 60 com a Tango. Vitor Vitor Vitor, mantém escuta, 35218, a série identificação, autorizado a chegada Amanda, esse é nível 060. Autorizado a chegada Amanda para 060, 32 de noite. O Papa Papa, Vitor Vitor Vitor, a série identificação, autorizada a chegada Bonf, desça inicialmente a nível 080. Confirme isso indicada. 080 inicialmente na Bonf, está com 300 nós indicado. Tente o Vitor, Vitor, Vitor. Vitor Vitor, inicie redução 2509, segue como número 2 na aproximação. Poderia confirmar para o Vitor Vitor? O senhor reduz agora a velocidade para 250 nós, vai seguir como número 2 na aproximação. 250 nós, Vitor Vitor. TIP 52 no meio controle. Prossiga, não se escuta. Correção, TRIP 5218, TRIP 5218, desce ao nível de voo 050, está presente voo a Duna, seguindo como número 1 na aproximação. 050 para de Duna, como número 1, 5218. Você tem condições de manter essa velocidade até mais próximo de Duna? Afirmativo, até Duna já tem condições. Tem, então está autorizado, TRIP 5218. 5218. Salvador, gol 1940 para o táxi, 162 a bordo, 4 horas e 8, alterna Galeão. Zero táxi via Juliette Alfa, ponto espera, torre 186, gol 1940. Juliette Alfa, no ponto espera, 186, gol 1940. Boa noite. Correio, boa noite, gol no 940 do ponto 0909. 940, ciente a linha da cola, pista no 0, vento no 1, no 0 grau, 099. A linha decola, 940. Tipo 5218, deixa agora para 3.000 pés, ajustado 1012. 3.512, 5218. Vitor, está autorizado a descida para 4.000 pés, ajustado 1012. 4.000 pés com 1.012, triplo Vitor. Paulo, tá 3197, puxa, estacionamento no 08. Tá autorizado, sumitáxi. Agora. Obrigada, ponte. Grande pelo outro, aproveito, obrigado. Bom no 940, decola 200, controle 1 no 98, bom voo, boa noite. 198, boa noite, 940. Commander approach control webcast 5812, permission tango, 23021. Objet 5810 is called and then cleared my arrival, descent flag level 060. My arrival, descending to 060, upset 5810. Controle, boa noite, com 940. Gol no 940, boa noite, contato radar na decolagem, sub a nível de voo 360. Após 2.000 pés, autorizado curva direita para o Adidael, após Dael, Leda Bidev. Para o 360, Dael, Leda, Bidev, com 940. 5218, descendo a 2.000 pés, ajustado 1012, está autorizado final ILS, pistão no 0 de Salvador, reporte estabilizado. 2.000, remontar estabilizado, LOC, 5218. solo TAM 3197 para o táxi com 102, 4 horas e 5, alterna Guarulhos. Gente, o TAM 3197, táxi via Juliette Alfa, ponte espera 1186, ajuste no 012, bom voo e boa noite. Ok, boa noite via Juliette Alfa, TAM 3197. Tango, passando 200 para 177. Voo no 776, sem identificação, autorizado a chegada a mar e desça ao nível 070. Autorizado a chegada a mar e descendo ao 070, bom, 776.